Nessa noite eu quero te dar o meu melhor, ó Senhor, e agradecer-te por tuas obras que fizeste em minha vida, sabendo que eu não sou merecedor, que o Senhor é digno de louvor. Só a ti eu renderei graça e louvor. É você que enxuga minhas lágrimas, me faz prosseguir e acreditar, me faz confiar em ti, Jesus. É você que enxuga minhas lágrimas, me faz prosseguir e acreditar, me faz confiar em ti, Jesus. É você. É você. Mesmo que a ferida insista em não secar, clamarei, meu Deus, e Ele há de me ajudar. A noite fria chega, escura é, mas eu sei quem me mantém de pé. É o Senhor, é meu Jesus de Nazaré. É você quem enxuga minhas lágrimas, me faz prosseguir e acreditar, me faz confiar em ti, Jesus. É você quem enxuga minhas lágrimas, me faz prosseguir e acreditar, me faz confiar em ti, Jesus. É você quem enxuga minhas lágrimas, me faz prosseguir e acreditar, me faz confiar em ti, Jesus. É você quem enxuga minhas lágrimas, me faz prosseguir e acreditar, me faz confiar em ti, Jesus.